Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira, 19 de outubro, a Operação Irmãos Ostentação. O objetivo é combater um grande esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, comandado por uma família com negócios na cidade de Capitólio e na região metropolitana de Belo Horizonte. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Contagem, Passos e Capitólio, além de 2 mandados de prisão preventiva e 5 de prisão temporária. As investigações revelaram um esquema criminoso que teve início com empresas atuantes no comércio de beneficiamento e distribuição de produtos alimentícios. Mantidas em funcionamento por tempo suficiente para atingir solidez econômica, foram depois propositalmente esvaziadas, deixando para trás uma dívida de ICMS de cerca de 10 milhões de reais. O coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária, Renato Frois, dá mais detalhes sobre a investigação. Essa investigação se iniciou com algumas denúncias anônimas que foram trazidas até o Ministério Público. E essas denúncias anônimas, num primeiro momento, traziam informações envolvendo questões trabalhistas. E quando nós verificamos o nome da empresa, a gente percebeu que essa empresa específica que era denunciada, ela já tinha realmente um passivo tributário. E em razão disso, nós começamos a aprofundar um pouco mais essas investigações, acabamos vinculando essa empresa, lá no início devedora, a um esquema muito mais amplo envolvendo outras pessoas jurídicas, outras atividades econômicas, e chegamos à conclusão de que se tratava de um grupo econômico que atuava basicamente em duas frentes, uma com essas atividades comerciais, aparentemente irregulares, mas que praticavam esses crimes de sonegação fiscal, e numa outra ponta, uma atividade mais turística, como já foi divulgado, né, na região ali de Escapas do Lago, com a criação de algumas empresas que foram constituídas com o dinheiro adquirido ilicitamente da atividade criminosa de sonegação fiscal, e essas empresas acabavam blindando esse patrimônio porque ocultavam valores e ocultavam bens ilicitamente adquiridos e acabavam blindando esse patrimônio, evitando que o Estado conseguisse recuperar o dinheiro da sonegação, porque, afinal de contas, no nome dos contribuintes devedores não havia nenhum tipo de patrimônio. E o que foi revelado pelas investigações é que o esquema criminoso de sonegação ele permanece por meio de uma empresa sucessora que atualmente funciona na região do SEASA em Contagem. Talvez o nosso desafio agora seja descobrir dentro dessa empresa que está atuante o mesmo modus operandi que caracterizava as empresas iniciantes do grupo. E dessa forma, ou só dessa forma, a Receita vai poder fazer uma autuação e quantificar esse prejuízo, porque os 10 milhões de reais, como eu disse, é um prejuízo que já foi apurado. E também a gente avança a investigação para verificar qual o tipo de desdobramento que aquela atividade criminosa acabou gerando. Então a gente não tem assim, olha, não tem uma data, um marco inicial do início dessa fraude fiscal que foi já apurada pela Receita Estadual e também pela Polícia Civil. E como eu disse, a gente tem informações bastante seguras que essa fraude continua. E o nosso objetivo principal, além da recuperação dos valores do prejuízo que já foi causado, é estancar o esquema de sonegação fiscal atual e, na outra ponta, evidentemente, blindar ou recuperar ou indisponibilizar todo o patrimônio que foi lavado e que foi adquirido, como eu disse, com o produto de uma atividade criminosa. Os 2 mandados de prisão preventiva são para os principais investigados, para aqueles que nós apontamos como os reais responsáveis pelo esquema criminoso. E os mandados de prisão temporária foram expedidos contra essas pessoas que tiveram participação na qualidade de laranjas ou de testa de ferro desse esquema. Um desafio que nós provavelmente teremos, e que isso só vai ser possível após a oitiva, não apenas desses presos, mas também de outras pessoas que participam de uma forma, eu diria, secundária nesse esquema, é definir a exata responsabilidade penal desses laranjas. Ou seja, até que ponto eles participaram efetivamente desse esquema criminoso e até que ponto eles só, vamos dizer assim, emprestaram um nome sem obter nenhum tipo de contrapartida. Essas pessoas que já estão presas, elas já foram objeto de pedido de prisão, exatamente porque nós já temos elementos suficientes para dizer que, de uma certa forma, elas foram beneficiadas por esse esquema, ou recebendo valores para poder servir como laranja, ou tendo algum outro tipo de benefício, como, por exemplo, pagamento de despesa, pagamento de aluguel, de despesas pessoais, enfim. O auditor da Receita Estadual, Ronildo Liberato, explica como funcionava o esquema criminoso. Esses irmãos, eles constituíam empresas em nome de interpostas pessoas, o que nós chamamos de laranja. Essas empresas funcionavam de forma regular por um certo período, apresentavam as declarações devidas ao Estado e o valor devido de tributo não era recolhido, então eles ficavam omissos. A Fazenda apurava essa irregularidade, né, essa falta de pagamento, e fazia autuação. Então a gente vinha fazendo isso. Em um determinado momento, eles simplesmente desapareciam com essa empresa, abriam novas empresas com outras pessoas, outros laranjas, e faziam o mesmo procedimento. E isso eles vieram fazendo ao longo do tempo, e essa omissão é constante. Além disso, né, em 2015, a gente já estava trabalhando essas empresas e a gente identificou que eles aproveitavam também imposto de notas fiscais inidôneas, quer dizer, de estabelecimentos que não existiam, apenas para pagar menos tributos, e maquiavam as declarações. Então, os valores reais não eram apresentados ao fisco, também para omitir imposto devido ao recolhimento. Renato Frois explica o nome da operação. Esse nome, na verdade, foi sugerido pela delegada da Polícia Civil, que está à frente das investigações. E, segundo ela, nas redes sociais, dentro do trabalho de investigação, ela percebeu que nas redes sociais, né, e que na própria comunidade local, no meio social em que essas pessoas vivem, eles exibiam uma vida luxuosa, né, são pessoas que têm poder econômico, e que tem patrimônio e que também desfilavam, digamos assim, principalmente lá na região de Escarpas do Lago, com veículos de luxo. Esses veículos de luxo, é bom também a gente dizer, eles pertencem, eles foram registrados como forma também de blindar esse patrimônio em nome de uma outra pessoa jurídica que não é, né, o contribuinte, o devedor do imposto, e também não é a empresa de turismo sediada às Escarpas, mas é uma empresa de participação que serve, segundo as investigações, basicamente para isso, para blindar esse patrimônio constituído basicamente de veículos. Participaram da operação 42 policiais civis, 3 promotores de justiça e 40 servidores da Receita Estadual. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.